Um jovem de 17 anos morreu atropelado na BR-277 na noite de sábado. Segundo informações colhidas no local do acidente, o jovem era morador de uma localidade conhecida como Pedreira. Ele estaria transitando com uma bicicleta sem sinalização pela rodovia quando foi atingido por um ônibus que seguia em sentido leste, entrando em óbito no local. Ambulâncias do CIART e da Eco Cataratas chegaram a ser acionadas, porém, quando do local descobriram que apenas a constatação do óbito poderia ser feita. A mãe do jovem atropelado que estava no local passou mal e precisou ser socorrida e encaminhada ao hospital de plantão. A Polícia Militar esteve no local, orientando o trânsito e prestando auxílio no atendimento à ocorrência. O corpo do jovem, que foi encaminhado para o IML de Foz do Iguaçu, foi liberado na manhã de domingo para sepultamento. O condutor do ônibus permaneceu no local depois do acidente. Porém, quando o clima esquentou e moradores fecharam uma das pistas da BR-277, colocando fogo em pneus, galhos e madeiras, ele procurou refúgio longe do endereço e acionou a PRF. Por mais de 2 horas, moradores protestaram interditando parcialmente a via. Depois da negociação com a Polícia Rodoviária Federal, a PM e representantes do município, a pista foi liberada. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.